Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a medida pode diminuir a desigualdade entre alunos de escolas públicas e privadas. É muito bom que a Câmara derrube esse veto, assim como derrube o veto que garante acesso à banda larga nas escolas públicas brasileiras. A pandemia ampliou o fosso de desigualdade entre as crianças e adolescentes que estudam na escola pública e os oriundos da rede privada. É muito crueldade vetar isso. O Congresso também derrubou o veto ao projeto que suspende até o final deste ano a exigência de prova de vida para segurados do INSS. Ou seja, até o fim do ano, segurados não precisarão fazer a prova de vida para receber os benefícios. Outro veto derrubado foi ao projeto que assegura o repasse de ao menos 70% dos recursos previstos em parcerias do poder público com organizações da sociedade civil durante o período de calamidade pública da Covid-19. Entre outras medidas, a proposta permite a prorrogação do prazo das parcerias e suspende a obrigação de exigência de metas de qualidade para os serviços prestados ao SUS. Ao vetar integralmente a proposta, o governo argumentou que o projeto contempla inclusive parcerias que não têm relação com a pandemia e provoca aumento de despesas. Outro veto derrubado é uma parte do projeto que prevê a transformação de clubes de futebol em sociedades anônimas. O texto permite que pessoas físicas ou jurídicas deduzam do imposto de renda apoio financeiro dado a projetos desportivos e paradesportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. Também foi derrubado o veto à proposta com origem em uma medida provisória que aumenta a possibilidade de instalação de empresas de diversos setores nas zonas de processamento de exportações, as ZPEs, com regime tributário diferenciado. A proposta prevê benefício fiscal por 20 anos para as empresas, o que motivou o veto do governo, com a alegação de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, permite o benefício por no máximo 5 anos. Deputados de diversos estados comemoraram a derrubada do veto. Segundo eles, a proposta vai permitir a instalação de ZPEs no interior do país, o que vai beneficiar a economia e gerar empregos. O deputado Carlos Henrique Gaguinho, do Democratas de Tocantins, por exemplo, diz que isso pode permitir o funcionamento de ZPE em município do estado dele. Hoje aqui, com a derrubada do veto, com o acordo das lideranças, onde tivemos mais de 435 votos, conseguimos aí agora definitivamente que a nossa ZPE de Araguaína, do Tocantins, possa ser realidade. Então agora a gente colocar para funcionar, para gerar emprego e renda para a nossa comunidade. Também foi derrubado o veto integral ao projeto que inclui 81 municípios de Minas Gerais e 3 do Espírito Santo na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. O Congresso também derrubou o veto à isenção de pagamento da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, o Condecine, por serviços de streaming. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você. Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYT 227, canal 285, 104,9 MHz. Rádio Antena 1 FM Mateira, Setor Industrial 2, Paranaiguara, Goiás. Emissora da Associação Comunitária de Comunicação de Paranaiguara. Rádio Antena 1 FM Mateira. Rádio Antena 1 FM Mateira. Agora com nova roupagem, com mais determinação. Agora totalmente digital. Transmitindo alegria, contagiando todos com a felicidade. A mais pura expressão do amor. Muita música. Música. Tomando conhecimento dos lançamentos musicais. Recordando os sucessos que tocaram nossas vidas. A partir de agora, programa Frequência KMC. Um novo estilo de fazer rádio com a cara do século 21. A frequência do sucesso. FM Mateira, salvando na audiência. E traz pra você as melhores músicas do rádio. FM Mateira. 104,9. Brasil! De segunda a sábado, Frequência KMC. Aqui na Rádio Mateira FM. Frequência KMC, com Cairo Muriel. Olá, olá, muito boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Mateira FM. Aqui quem fala é Cairo Muriel e eu vou estar no comando do programa Frequência KMC, trazendo com muita alegria nesta noite de terça-feira até às 0 horas, hein? Hoje, dia 28 de setembro, 8 horas e 3 minutos. Olha você, querido ouvinte, que está na sintonia do nosso programa de hoje e quer pedir sua música preferida. Então liga aí para mim no 3655-2211 ou no 98413-4311. Liga para mim e peça sua música que eu vou tocar com o maior carinho para você curtir na sua casa, na sua fazenda, no seu serviço, onde você estiver ligadinho na nossa Rádio Mateira FM. Iniciando, graças a Deus, aqui na Rádio Mateira FM, mais um programa Frequência KMC. Eu vou estar iniciando o nosso programa com o sucesso de Diego e Vitor Hugo, Desbloqueado. Léo Chaves, Por Causa de Você, e Jorge Matheus, Aí Já Era. Tocando até as 0 horas dessa terça-feira aqui na Rádio Mateira FM, o melhor da música sertaneja pra você curtir. E iniciando o nosso programão da noite, segura a moda, hein? Esta é a sua rádio. Antena 1 FM Mateira. Tá todo mundo ligado. É o bicho. Essa moda é apaixonada demais. Eu não queria viver uma história dessa não, viu? É, não é que seu espelho anda diferente.